programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz. A voz da... Sei lá. Deu branco agora. São muitas emoções. Foi tão... Acho que compensou. Já compensou qualquer adjetivo. E agora a gente tá chegando no terceiro e último bloco do programa, infelizmente. Assim como a gente tem feito ultimamente, a gente tá fazendo alguns quadros aqui temáticos no programa, então a gente tá acostumando colocar no terceiro bloco que a gente sugere um tema. Semana passada foi eu que sugeri o tema embates socioideológicos, não sei o quê. E qual será o tema da semana? E tem também a paradinha das dicas culturais. Ah, né? Exatamente. Então, eu não tenho uma dica cultural, assim, mas eu queria falar uma coisa que eu não sei se pode parecer um papo meio zen budista. Ah, que pareça. Hoje a gente ouviu até Magma Safari aqui no programa. Pois é. Que eu tava refletindo sobre isso hoje, assim, enquanto eu tava no SUS, na fila. Tava pensando sobre essa coisa da gente, né, assiste muito filme, lê muito, e a gente tá sempre inserido, tá sempre muito consumindo ou cultura, ou arte, ou propagandas, ou barulho de carro, enfim. Tudo ao mesmo tempo agora, né? Exatamente, eu acho que tá faltando um pouco de pausa, sabe? Né? Para, respira, vamos pensar por nós mesmos, né, assim, tipo, eu percebendo que... Tem muito vivo, né? Eu não sou mestre, doutor em nada, mas eu ando percebendo que tem muita gente falando, assim, verborragizando, sabe, tipo, falando demais sobre coisas que não conhece a respeito, ou... citando os outros sem citar, sabe? Falando como se fosse o outro, como se a ideia fosse dele. Sim. Sabe? Sei lá, eu acho que não precisa disso, assim. Acho que a gente, né, é legal dar uma olhada pra dentro, fazer uma auto-reflexão, pensar por sim, si só. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso até que humildemente, assim, não sei, essa palavra é meio perigosa, mas humildemente no sentido de... Sem pretender chegar a conclusão nenhuma, sabe? Mas só mesmo pra... Como você esvaziar uma lixeira, sabe? Uhum. Você pega, enche a lixeira de coisas e tal. De aqui naquele lixo tem vários documentos que já foram importantes. Mas aí você esvazia, que já não tem mais relevância e tal. Pra você colocar novos ali, sabe? Assim, tipo, eu acho que o mundo tá precisando um pouco disso. Assim, claro, tipo, de um sucateamento. Reciclagem, ONGs, socioecológico e não sei o quê. Mas é sério, é bem sério. Uhum. Então a minha dica cultural da semana é... Passem uma semana sem ter que ler um livro ou alguma coisa, sem ter que... sem ter que se pronunciar, né, também. Sem precisar dar uma opinião, assim, tipo, diga não sei alguma vez na vida. O erro é Deus. E com isso encerro a minha participação no Dicas Culturais da Semana. Nesse papo todo. Tem que fazer uma vinhetinha também. Dicas Culturais. A gente volta ao tema que, né, eu que vou sugerir, então já vou emendar falando do tema da semana e você escolhe as suas músicas primeiro. Tá. Que sempre sou eu. Ok. O tema são músicas que você gosta, mas que todo mundo diz que você deveria se envergonhar de gostar. Peraí, calma. Músicas que eu gosto e que todos dizem que eu deveria me envergonhar por gostar dessas músicas. É, eu ia sugerir, na verdade, o tema, tipo, músicas que você tem vergonha de gostar. Ah, tá. Mas aí a gente chegou à conclusão, conversando, que a gente não tem vergonha de gostar das coisas que a gente gosta, por mais vergonhosas que elas possam parecer para as pessoas. Então, por isso que ficou longo. Assim. Quando a música é boa, eu não tenho vergonha, não. Mas eu vou começar, então, o bloco com uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, uma vez eu fiz um CD coletânea para uma amiga e botei essa música e coloquei o nome na pasta de As Melhores. Né? Depois ela veio me questionar, mas essa música tava voando, né? Sim, mas é muito bonita. Eu sempre gostei dessa música, desde a época que eu era criança. Pré-adolescente, sei lá. Que seja. Isso foi na década de 80. Aquela do New Kids on the Block, Please Don't Go Girl. É uma música, é uma baladinha, assim, bem mela cueca mesmo e... Ah, deixa. Já foi. E depois eu quero colocar uma música da Débora Blando, que eu gosto muito. Eu não gosto das outras músicas dela, não, mas dessa música em específico eu gosto muito. É uma música muito conhecida chamada Innocence. E por que que eu gosto dessa música? Tá, ela é uma música, tem lá suas, seu refrãozinho e... Você já tá me zoando. Tá. O que eu gosto, o que me pega, assim, me fisga nessa música profundamente é a referência que tem de Giovanni Pergolesi e Stabat Mater naquela parte. Então é quase o final da música. E, sabe, pra mim é, meu Deus, sabe? Essa música é breguíssima. Eu teria vergonha se tivesse. E as duas músicas que eu selecionei então são essas. A gente começa com New Kids on the Block, com Please Don't Go Girl, linda. E depois Deborah Blando com Innocence. E as suas são? As minhas sugestões, né, as que eu escolhi, pra irritar mesmo, eu acho. Irridecer. Mas também pra irritar esse pessoalzinho do que alternativa, tem que curtir música alternativa, não sei o quê, que vergonha que é você gostar. Então eu escolhi primeiro aquela dupla T-A-T-U, sabe? Que é duas minas. Tatu, né? T-A-T-U. É All About Us. Sim, eu lembro. Gente, eu adoro essa música. Desculpa, mas eu adoro. Elas regravaram How Soon Is Now, sabia? É, o que é isso? Aquela dos Smiths. Ah, sério? Então, eu gosto delas, ó. E a minha segunda sugestão é a minha musa inspiradora, que eu adoro demais, a Shakira. E eu gosto mesmo da Shakira. Shakira. Gente, eu gosto mesmo de verdade da Shakira, vocês estão entendendo? Com Underneath Your Clothes. Bacana. A Shakira é linda, é fofa, é... muito linda, muito fofa, muito tudo. E então, assim, a minha intenção na escolha é realmente essa de, tipo, né, irritar. Porque, assim, eu acho que quando você escolhe, eu poderia escolher, sei lá, Menudo. Acho que não é uma coisa muito que irritaria. Quase que eu escolhi. If you're not here by my side. Mas Débora Blando é uma coisa que irrita. Tá. Se eu escolhesse também Alanis Morissette, que eu amo, sabe? Então, deixem também pra gente na página do Lixeirinha, né? Quais são as músicas que vocês gostam e que as pessoas dizem que vocês deveriam se envergonhar de gostar. Que a gente também quer saber. Vai ser www.facebook.com/lixeirinha. E lá você pode... se sentir à vontade pra pedir música, pra entrar em discussões super filosóficas, né? Pra enviar, pra entrar em contato com a gente, pra deixar seu material da sua banda, pra... Exatamente. Patrocinar o programa, pra... É isso aí. Querer que a gente vai até o seu, sei lá, sua festinha no sábado à noite. De repente, discotecar, né? Pois é. Qualquer coisa, qualquer negócio a gente tá aceitando. E pra sugestões também, a gente pretende interagir com vocês, assim. Tipo, a gente tem... Gostaria de saber quem são vocês. É verdade. Então é isso. A gente já falou demais. Eu acredito que as músicas que a gente já escolheu estão tocando aqui de fundo já, né? Porque não dá tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente vai ficando por aqui. Então, uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta-feira. E uma excelente tarde de domingo para quem é de domingo. E logo mais tem mais. of God. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your cross is where story. There's a man I chose. There's my territory and all the things I deserve for being such a good girl, honey. 'Cause of you, I forgot the smart ways to lie. Because of you, lixerina. Colher, mulher do Galfo, no meu programa não tem palavrão não, porra. Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear entre as freguesias.